Corpo durando, tu sol te panima, a céu balançado, é mais o poema, é coisa mais linda que o céu vem passar. Thank you. Moșchiato corpo durando tutto sul cipanimo, a se balançado é mais que poema, é coisa mais linda que os ave passar. Che canto e la passa, al mondo interio se ci degrassa, e fica mais lindo por causa d'amor, por causa d'amor. Caminho do mar, caminho

Good morning.